paixão no peito. Madrugada fria, casa tá vazia, sem você aqui. Vagando pelos cantos, rosto banhado em pranto, saudade mora aqui. Volta pra minha vida, esquece a despedida, vem me fazer feliz. Sem você tô perdido, coração tá ferido, na pior. Vem cuidar de mim, não me deixa aqui sozinho. Preciso de você, do seu amor, do seu carinho. Vem cuidar de mim, não me deixa aqui sozinho. Me dê a sua mão, salva o meu coração, salva a minha vida. JP Produções, a marca do sucesso. Portal do Arrocha. Madrugada fria, casa tá vazia, sem você aqui. Vagando pelos cantos, rosto banhado em pranto, saudade mora aqui. Volta pra minha vida, esquece a despedida, vem me fazer feliz. Sem você tô perdido, coração tá ferido, na pior. Vem cuidar de mim, não me deixa aqui sozinho. Preciso de você, do seu amor, do seu carinho. Vem cuidar de mim, não me deixa aqui sozinho. Me dê a sua mão, salva o meu coração, salva minha vida. Vem cuidar de mim, não me deixa aqui sozinho. Preciso de você, do seu amor, do seu carinho. Vem cuidar de mim, não me deixa aqui sozinho. Me dê a sua mão, salva meu coração, salva minha vida. Me dê a sua mão, salva meu coração, salva minha vida. Vem cuidar de mim, salva meu coração,